sucesso. Oi! Odalisca. E no deserto do Saara procura um grande amor, uma mulher cheirosa, tão linda como a flor, e cabelos ao vento, corpinho bronzeado, a pele macia cheirando a pegada, e sai pra animar. Olha que vem, petiça, um beijo bem quente, veio seduzir com a dança do, a dança Odalisca. Olha na dança do ventre, na dança. Olha na dança do ventre, na dança. Bota baixinho, Ney. Chegou aquela hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de soltar o meu veneno. Chegou a hora. Chegou a hora. Um, dois, três. Eu tô todo me tremendo. Tô todo me tremendo. Eu tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo. Eu disse trema, que trema, que trema, que trema. Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo. Pedi pra parar. Chegou a hora de soltar o meu veneno. Chegou a hora de soltar o meu veneno. Chegou a hora de soltar. Um, dois, sem descanso, vai, vai, vai. E eu tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo. Trema que trema que trema que trema que trema que tô todo me tremendo, tô todo. Vou ajudar. Pedi pra parar. Será que aguenta o terceiro round? Será que aguenta? Será que aguenta? Será? Chegou a hora de soltar o meu veneno. Chegou a hora de soltar o meu veneno. Chegou a hora de soltar. Um, dois, três e vai, vai, vai. E eu tô todo me tremendo, tô todo me tremendo. Olha, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo. Trema, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre. E eu tô todo me tremendo, tô todo me. Pedi pra parar. Coisa boa. Rapaz, Cris Brito, até Cris Brito tremeu. Coisa boa.